vida de ti. Sei que não devo, sei que não posso roubar a felicidade de ninguém. Não posso continuar esta aventura que tu quiseste, eu também. Sei que é pecado ter este caso, por isso é melhor não ir mais além. Estragar a minha vida e ao mesmo tempo a vida de mais alguém. Não quero nunca mais que o meu sorriso seja o pranto de outro alguém. Peço que ajuda, meu Deus, tua ajuda. Tenho que esquecer esse amor. Peço-te força, meu Deus, dá-me força para me afastar desse amor. É uma loucura, eu sei que é loucura, mas tenho um desejo sem fim. Por isso peço, meu Deus, eu te peço ajuda. Ajuda, meu Deus, tua ajuda. Tenho que esquecer esse amor. Peço-te força, meu Deus, dá-me força para me afastar desse amor. É uma loucura, eu sei que é loucura, mas tenho um desejo sem fim. Por isso peço, meu Deus, eu te peço ajuda de ti. Peço que ajuda, meu Deus, tua ajuda. Tenho que esquecer esse amor. Canal 2.